outra vez a discutir. Sempre o mesmo tema, já não sentimos pena, esquecemos de tudo. Sei que eu nunca vou ser esse galã dourado, esse menino mimado que você sonhava. Sei que pensa tua família de mim. Oh, não fui o bom partido que queriam pra você. Sei, você está cansada de mim, mas deixa eu te dizer, sou o que você fez de mim. Temos que ter valor para analisar, descobrir nossos erros. Bem, temos que conversar, vamos sentir vontade de ter a felicidade que um dia sonhamos. Fez de mim. Sei que pensa tua família de mim. Oh, não foi o bom partido que queria. Está cansada de mim, mas deixa eu te dizer, eu sou o que você fez de mim.